26702, na escuta do controle? Na escuta da torre, 6702, está autorizado o pouso? Torre Salvador, autorizado o pouso 06702? Agora sim, autorizado, vento 220 graus, 8 nós. Vai, autorizado o pouso 06702. Liga para o Odilzão para 8001. Tango 6 autorizado a decolagem com o norte, vento 220 graus, 12 nós, Tango. Estabilizado para 8001. PRNU Cross 210 radio from Serra Pistoleta, VOR, flying head in Jonathan Beckham, Mike Go Bravo. 9, né? Manter pista 28. Sente, alinhar e manter. Web 6702, solo aos 30. Livre à esquerda e chama 129, solo. Livre à esquerda, chama solo em 1219, Web 6702. Hotel Matango está fora do solo. Hotel Matango, sua decolagem foi aos 31, pro a norte, em destino Aratu. Chama agora o controle 19.35, Tango. 1-1-9-3-5, Otávio Matarro. Boa tarde, Objeto 6702, livrou a 28. Objeto 6702, autorizado táxi via Alfa, chame para ingresso na Juliette. Alfa, chamada para ingresso na Juliette, 6702. Correto. Meu pai, ajuste 1-0-1-5, gol 1-6-4-8. SVA, Azul 4064, vê se mantém a nível 050. 050, azul 4064. Boa tarde, controle, gol 1600 descendo. Gol 1600, acende a notificação, autorizado, chegada CARI, desça via para nível 060, gol 1600. 060, CARI via. Matango, troque 18, correção 1935, ok? Desculpa, eu tô chamando o controle, mas não, eu tava... Espera, Sapatango, Otávio, Matango? Sapatango, Otávio, Matango, prossiga. Depois de Salvador, quando eu estive na Bahia de Aratu, vou fazer um sobrevoo e chamar a foto para o na Bahia de Aratu, Otávio, Matango. Controle Salvador, aqui é o trip 5489. Papatango, Hotel e Matango, assino transponder 01115, mantenha 500 pés, mantenha minha escuta permanente, Papatango, Hotel e Matango. Para a escuta, Hotel e Matango. Trip 5489, contato radar na decolagem, da presente autorizado curva esquerda na saída Goles, o nível 1160, trip 5489. Está liberada a restrição, senhora? Liberado da restrição, trip 5489. Gente. Setor, e aguarde autorização para prosseguir o cruzamento. Ok, nós teremos o setor, aqui no em buraquinho, aguardando a autorização para seguir. Boa tarde. ONU 648, redução de velocidade para ONU 80 nós, ONU 648. Reduzindo 180 nós, o ONU 648. Sua direita, em torno de 2 milhas ao norte da aproximação, o helicóptero mantendo 500 pés, ele está circulando, aguardando sua passagem, viu? Positivo, está livre o pouso, 3001, temos o mesmo notícia. Azul 4064, esse mantém a nível 040. 040, azul 4064. No 600, desça até a nível 050. 050, 600. Belo Horizonte para conquista, mantém nível 170. A gente manda o pouso em mais de 30 minutos. Afirmativo, eu vou alterar a nave, apoio a passagem da mesma, chamando eles cruzando, canal 2-8. Corrijo, passarei 2-3-3, estimado em pouso do tráfego 5-0 da história, 9-7-5-0. 4-8 autorizado, LS Uruda 2-8, responsabilizado, gol no 648. Usará essa visada no... Dirigindo 040, azul 4064. Azul 4064, autorizado LS Zuluda 28, desça para 2010, ajuste 1015, responsabilizado azul 4064. Autorizado ILS Zulu, pista 28, descendo para 2000 pés, ajustando 1015, chamará estabilizado azul 4064. Autorizado cruzar a 17 ali, Matheus Zulu. Cruzamento de Matheus Zulu, obrigado. Boa. Última esquerda 19, boa tarde, 8001. Guardião cruzando o sinal 28, reporte cruzando o sinal 35. É, vou falar que cruzar na 17, grato, guardião 01. Livrou a 28. 001, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o portão 10. Alfa e Juliette, portão 10, 8001. Atenção, Itoion, no 8, decimal 6, voo no 648. Aguarde a passagem de uma aeronave da TAM retaguarda, um Airbus, após iniciar o Webjet 6721. Após Airbus está autorizado, 6721. Nível 090, tomate critério, reposta 2 centímetros, em contato bilateral com a ALS. Negativo, menos os 90 últimos. 90, ótimo. Então, redução para 1809, azul 4064. 180, azul 4064. Quem está livre do cruzamento, prossiga agora, setor corredor Rocha. Chama o controle 19, decimal 35, continuando no voo. Chamando o controle 1935, ingressa na fé 01, grato, doutor. Todo check trem livre pouso, pista 28, vento 220 graus, meia dúzia mais. Livre pouso. Thank you. descida 150 e pega high speed na descida número 1. Azul 4089 de Brasília, 2425, alterno 2005. 00, desça via para 2000 pés, ajustando 05 autorizado, ILS Zulu da 28, rapaz estabilizado, governo 600. 00, rapaz estará estabilizado. Prossigo, Guardião Zemona. Última ponta, passando o controle aqui, grava o operador. Ok. Guardião 01, mantenha aqui a distância escorredor axé, mantenha minha escuta permanente, como tensões? Distância escorredor axé, escuta permanente, Guardião 01, com POB 05, no momento, através do Cicuatu. Seguinte, informa intenções, Guardião 01. Afirmativo. Vamos seguir até a proximidade do bairro da Pituba, que é um pouco após Cicuatu, e depois retornaremos para Salvador. Patrulhamento pelo axé a 500 pés no mato. Ciente, Guardião 01, reporta no retorno. Reporta no retorno, 01. Hotel Imatango na escuta do controle Salvador. Gente, informe que não estou recebendo seu transponder. Informe o local que está sobrevoando, Hotel Imatango. Gente, grata, Papatango, Hotel Imatango. Informe estimado sobrevoo. Ciente, Hotel Imatango. Controle Azul 4064, estabilizado na ILS 28. Azul 4064, informe visual com a pista. Tomará. Informe para ingressar na Juliette. Alfa, informa ingresso na Juliette. Prossiga. Sagaz, Hotel, Centro, Cacique, 1230, secundário 273. Gente, Papa Romeu, Golf, Alfa Serra, senhor 3.0205. Mantenha-se em condições visuais, ajuste Salvador no 0, no 5, ingresse via corredores, reporte para, reporte no través do farol da barra, Golf, Alfa Serra. Conferiu o POB, 6721. 1-0-8, táxi via Juliette, pátio 3, após Kilo, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118-6. Correto. Voo 648, ingresso na última interseção à sua esquerda, via Índia, para o portão 3. Na última, para o portão 3. Mantenha 500 pés via corredores, reporte no través de Parada Barra, Papa Romeu Golf, Alfa Sierra. Só confirmando, é os últimos, apenas os últimos 90 metros que está em NOP, né? É os últimos 90, exatamente. Okay, obrigado. Tono 0, 1, 5, reporte no farol da Barra, Papa Romeu, Golfe e Alfa Serra, informo que temos um helicóptero da Polícia Militar mantendo 500 pés próximo a Pituba, o bairro da Pituba. Papa Romeu, Golfe e Alfa Serra. Seguinte, o helicóptero da PM está próximo ao farol da Barra, Papa Romeu, Golfe e Alfa Serra. Tony Salvador, boa tarde, São 3192, tenha novembro. São 3192, o senhor identificação autorizado chegada a CARI. Desça via para 2000 pés, ajuste 10115, São 3192. Na CARI, via para 2000 pés com 1015, São 3192. Estamos sentido a nível 100, reporte a 2, conquista. Estamos sentido contato, alterna rádio, passarei do 22, seja. Estamos autorizado para atender a 1000 pés ainda no corredor Axé, sentido farol da Barra. Autorizado, 1000 pés, guardião 01. Afirmativo, 01. Papá Romeu, Golfo e Alfa Sierra, estacionar transponder 0205. Seguinte, informa a distância que está de Salvador, Papa Romeu, Golfo e Alfa Serra, no momento. Zona Eco, mantendo a posição. Azul 4064, aguarde a passagem do Webjet, após prossiga via Alfa e Juliette para o portão 9. Seguinte, vai dar passagem ao Web e após Alfa e Juliette, portão 9, Azul 4064. Trip 5489, chama em Centro Recife 1288, alterne 1-3325. Ciente, chamará o Centro Recife 1288 e 3325. Autorizou visual, gol 600. Gol no 600, completo final, chama em Torre 1 no 8.6. 86. Cheque o trem de repouso pista 28, com vento de 220 graus, 129600. 00, está baixado, travado, livre repouso. E distância aqui está de Salvador no momento? Mike, Golf Bravo, contacte Salvador, Porto de Control, 1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Uno 649, aguarde a coordenação. Confirme o horário do seu plano? Aos 25 da próxima, só para a coordenação da saída. Gente, vamos verificar a saída no 649. Muito obrigado. Fala Salvador, boa tarde. Elton 3193, informação Oscar, autorização Galeão, nível 320. Tenho. 3193, aguarde a coordenação para o Galeão, altimetria no 05. Aguardando o 3193, tem a saída prevista? Aguarde a saída, um minuto só. Obrigado. Eu vou no cara da barra. Sim, aqui, vamos concluir o patrulhamento aqui até o posto da barra, depois retornar o farol da barra pelo axé para Salvador, a 110 tomada. Gente, estou recebendo que está mantendo 500 pés, o ajuste Salvador 1-0, 1-5, guardião 01. Guardião 01, estamos aqui no momento a 570 pés AGL. Ciente. Over Brookster intersection, Brookster intersection, alternate Brasilia 124, this model 4, the secondary 12651. Over Brookster intersection, Grand 791. Barra mantendo 500 pés, Guardião 01, né? Informe visual com tráfego. Sim, o tráfego deve estar nosso retaguarda, na visual. Vamos descer aqui para 310 para o Salão Fico. Manteremos 100 nós, 310 e atento ao tráfego. Sim. Salvador, boa tarde, gol número 00, Livrança. Gol número 00, boa tarde, autorizado. Via Alfa e Juliette para o portão 7. Alfa e Juliette para o portão 7 no 600. 11 intersection, que é a 791. A segunda, we will fire upper with 58. Roger, then over Sagat intersection. Sagat intersection. Alternate Brasília, frequency 1230, enable 1273, over Sagat, over the left. Próximo aos navios, aqui ao cabo. Sim, sou para o meu Golf Alpha T, informo que ainda não estou recebendo o seu código transponder, mantenha-se em condições visuais, ingresse no corredor Axé a 500 pés, reporte-no através do Parque Pituaçu, para o meu Golf Alpha T. Ok, senhora, eu não conheço o corredor Axé, sabe? Não estou familiarizado com os corredores, ok? Sim, sim, Papa Romeu Golf Alfa Serra, então manterá a linha do litoral a 500 pés, Papa Romeu Golf Alfa Serra. Ok, eu estou na ilha de Itaparica, ok? Autoriza cruzamento para Salvador? Ah, meu Golf Alfa Serra, conhece o farol da Barra? Ok, positivo. Então, manterá até o farol da Barra, após o farol da Barra, manterá a linha do litoral Papa Romeu Golf Alfa Serra. Ah, ok, positivo. Papa Romeu Golf Alfa Serra, informo que o corredor Axé vai do farol da Barra até o farol de Itapuã, Papa Romeu Golf Alfa Serra. Ok, positivo, acusará no farol da Barra. 80 na posição Rio, Zaldanha, Brasília, 2425. Opa, mantendo prova ainda. Webjet 6721, desconsidere a restrição autorizada da presente curva direita na saída Momo, sulão nível 310. Contato radar na decolagem, Web 6721. Quem presente, está efetuando a subida Momo, 6721. Canto 3193, autorizado Salvador Galeão, nível 360, pela rota Pesolo 14, decola da 28, mantém a proa até 3000, após curva esquerda, saída Gole, Eval, Gonza, após Crate. Controle 1 no 9.35, torre 1 no 86, acione 5572. Tá bom. Guardião 01 para ingresso circuito Sami Torre, 1 no 8.6. Torre 1 no 8.6, grato, Guardião 01. Eval Gonza, 1-1935, o controle de saída e torre 1-1-8-6-5-5-7-2 no transponder, dan 3193. O planejamento está correto, chame para acionar 3193. Boa tarefa do pronto, 3193. 2653. 1-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Azul 4107, autorizado Salvador para o Rio de Janeiro, no nível de voo 360, pela rota Peruísque 50. Decola da pista 28, mantém a proa até 3000, após curva esquerda, saída Gole, Eval, Gonza, após Eudes. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5441. E aguardar transferir de comunicações para a torre, Papa Romeu Golfo Alfa Serra. Serra 4107. Correto, chame para acionamento 4107. Chamar para o funcionamento, Azul 4107. Contando 2545, ambiente 6721. O Golo 396 está reautorizado 110, 110, 110. Informação de tráfego de Salvador para Guarulhos na Whisky 1, mantendo 1 centena, passando agora o limite da terminal Ilhéus. Mantendo nível 100, é um eco 110. 396 reautorizado 110. Controle Salvador, boa tarde, Gol no 675. Gol no 675, acionou a identificação, autorizado chegada CARI, desse mantém a nível 050. Ok, na CARI 050, vai passar Joana em mais 3 milhas, você pode voar no rumo do 362 para o procedimento GPS? Autorizado, chame para o táxi 393. Bom, meu Mike Golf Bravo, descendo 2,000 feet, 181015, clear, ILS Zulu, runway 28, report established on localized. Bom, meu Mike Golf Bravo. Ok, clear to descend to 2,000 feet, 10015, and clear for ILS Zulu. We are going to report established on the localizer, Mike Golf Bravo. Localizador avistando 3192. 3192, completo final ILS, chão e Tuyono no 8.6. 8.6 até já, Celito. Você já estava só, Gabona? Fizemos um toque, não pediu para fazer a retira para. Ok, já chame para decolar, ainda me escuta. Salvador, boa tarde, eu tô 3192. 3192, continue, aproximação, aguardando a autorização de pouso, pista 28. Aguarda, tá 6 milhas da pista. Sente. Contato com o Recife,